que impede as prestadoras de serviço de acesso à internet banda larga de não oferecer acesso ilimitado ao consumidor. O texto assegura a oferta de serviços limitados e ilimitados à escolha do cidadão, com as mesmas condições técnicas, e deixa explícito que os preços devem ser adequados e justificados. Cultura. Projeto de Marinaldo Rosendo, do PP de Pernambuco, cria o Dia Nacional do Frevo, a ser comemorado no dia 9 de fevereiro. O texto também eleva o ritmo musical à condição de patrimônio cultural imaterial do Brasil. O deputado afirma que o frevo é reconhecido em muitos países pelo seu ritmo e musicalidade empolgante, já tendo sido inclusive declarado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco em 2012. Previdência. A Câmara está analisando proposta que permite que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, estados e municípios possam realizar empréstimos consignados para seus segurados. A reportagem é de Carla Alessandra. A proposta altera a lei que regulamenta o funcionamento dos regimes próprios de previdência para permitir a operação de concessão de crédito na forma consignada, ou seja, descontada no contra-cheque, para os participantes do fundo. A proposta já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família. Pelo texto, os limites para esses empréstimos serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional, que regula o mercado financeiro no Brasil. O relator na comissão, deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, lembrou que empréstimos consignados fazem parte da carteira de investimentos de quase todas as entidades fechadas de previdência complementar. Segundo a legislação atual, esses fundos não podem realizar empréstimo de nenhuma natureza. Mas Juscelino Filho destaca que, no caso dos empréstimos consignados, a inadimplência é reduzida, a taxa de retorno é razoável para quem empresta e a taxa de juros é vantajosa para o tomador do empréstimo. Entendemos as razões do legislador ordinário ter colocado todas as barreiras possíveis para que os recursos dos fundos previdenciários não sejam desviados da finalidade. No entanto, após duas décadas de experiência, uma vez que a lei é de 1998, podemos nos pautar nas experiências exitosas dos empréstimos consignados praticados pelas entidades fechadas de previdência complementar. A proposta que permite aos regimes próprios de previdência social a realização de empréstimo consignado ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Gonçalves e Val Monteiro. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Esta é a ZYJ227, 930 kHz, Rádio Cultura de Rolândia, a mais forte da região. Você está ouvindo ZYJ227, AM 930 kHz, Rádio Cultura de Rolândia, a mais forte. Estúdios e transmissores instalados na Avenida Hilton Rodrigues Alves, 1189, Rolândia, Paraná. Rádio Cultura de Rolândia, a rádio amiga da família. Assados do Baú, frango assado, pernil à pururuca, costela assada na brasa, maionese e salpicão, todos os domingos, o melhor assado da cidade. Faça sua encomenda pelo telefone 9918-9486. Assados do Baú, Rua Franklin Negrão, número 32, no Jardim Horácio Cabral, ao lado da Facal. Fale com a nossa amiga Cida Baú. Boviscar, o seu veículo em primeiro lugar. Loja 1, autopeças, mecânica, serviços de guincho e agora com alinhamento e balanceamento e vendas de pneus. Venha conferir. Rua Reinaldo Massi, 956, na Vila Oliveira. Telefone 3015-4202. Loja 2, acessório.